Vanderlei Andrade, no Acolchadinho, o mais novo ritmo do Brasil. Chora coração, chora de amor. O meu bem foi embora, sua saudade ficou dentro do meu peito. Vou te procurar pelo mundo afora, sei que não demoras. Vou te encontrar, eu sinto teu cheiro. Fogo do amor, o sangue na veia, lágrimas que caem no meu coração. A tristeza chega se você não volta, se você não volta. Amor, não deixe tudo terminar assim. Nosso caso é um caso de amor sem fim. Me diz o que é que eu faço sem você agora, sem você agora. Pra fazer amor, pra te dar mil beijos, louco de desejos, te leva pra cama. Volta pro teu homem, senão ele chora, senão ele chora. Pra fazer amor, pra te dar mil beijos, louco de desejos, te leva pra cama. Volta pro teu homem, senão ele chora, senão ele chora. Chora coração, chora de amor. O meu bem foi embora, só saudades ficou dentro do meu peito. Vou te procurar pelo mundo afora, eu sei que não demoras. Vou te encontrar, eu sinto teu cheiro. O fogo do amor, o sangue na veia, lágrimas que caem do meu coração. A tristeza chega se você não volta, mas se você não volta. Amor, não deixe tudo terminar assim. Nosso caso é um caso de amor sem fim. Me diz o que é que eu faço sem você agora, sem você agora. Pra fazer amor, pra te dar mil beijos, louco de desejos, te levar pra cama. Volta pro teu homem, senão ele chora, senão ele chora. Pra fazer amor, pra te dar mil beijos, louco de desejos, te levar pra cama. Volta pro teu homem, senão ele chora, senão ele chora. Pra fazer amor, pra te dar mil beijos, louco de desejos, te levar pra cama. Volta pro teu homem, senão ele chora, senão ele chora. Pra fazer amor, pra te dar mil beijos, louco de desejos, te levar pra cama. Volta pro teu homem, senão ele chora, senão ele chora. Chora, coração.